amor sem fim. Com esta eu ergo a taça e pra rimar tim-tim. Mármore macio, alabastro com calor, fulgurante pérola, rastro embriagador. Oh.